Espero eu ir embora pra perceber que você me adora e me acha foda. Espero eu ir embora pra perceber. Pete, tava olhando já, Pete é foda, hein? Pete é uma pessoa que eu tinha preconceito. E hoje em dia eu acho ela genial. Pô, ontem no encontro dos alunos. E aí, galera, tudo bem? Quem tá chegando aí? Eu queria falar sobre esse assunto, velho. Porque eu adoro. Revista Exame, nessa semana. Revista eu assino, uma das poucas que eu assino. E aqui, ó, quem ganha com energia solar? Energia solar, bicho, é uma parada que eu sou alucinado. Sem dúvida, será o próximo mercado que eu gostaria de atuar, além de educação, seria o mercado de energia solar. Não sei como atuar, de qualquer forma. Eu só quero fazer parte disso, desse mercado. Eu amo fazer parte, acredito, acho que isso vai bombar demais. É um negócio que todo ano cresce. Olha que louco. Unidades. E aí, essa matéria aqui é sobre energia solar doméstica, feita pelo próprio consumidor, que além de produzir o que usa, consegue vender e ganhar dinheiro com energia solar. Ele economiza e ganha. 2017, existe aproximadamente até maio de 2017, 10 mil unidades de pequeno porte. 10 mil pequenas usinas, micro usinas domésticas, 10 mil no Brasil. É nada, né? 10 mil é muito pouco. 10 mil casas ou lojas com uma pequena geração. Agora, sabe quanto tinha em 2015? 2015, dia desse. Tinha 1.700. E 10 mil até maio. 2015, 1.700. Agora, traça esse gráfico. 2015, 1.700. 2017, 10 mil até maio. Então, assim, é um negócio assim que cresce numa violência incrível. Pera aí, rapidinho, eu volto aqui rapidinho. Eu não sei quando começou essa minha paixão por energia solar. Não sei se foi a Singularity. Deixa eu ver aqui. Espirrar. Carinite bonita. Gostosa. De novo espirrar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Delícia. Deixa eu voltar aqui. Falar com o povo aqui. Então, assim, energia solar. Acho que foi na Singularity que eu pilei muito na energia solar. E, assim, eu não sei quando me veio. O além da energia solar é que, além do óbvio, que ela é abundante, infinita, ela é wireless, é sem fio. Isso eu acho foda. Bom dia. Mudou o cenário, eu tô em Porto Alegre, no hotel. Matriculado na reaprendizagem criativa, é nóis. Peter foda. Bom dia na fazendinha. RC7 na área, energia eólica, bem mais legal. Eu acho que eu diria que é tão legal quanto. que é tão legal quanto na mesma categoria. Primeira vez ao vivo, Drivalesca. Já colocou no jogo na sua casa? A minha casa é alugada e aí já tinha. É, tem para aquecimento de água. Tem para aquecimento de água e eu coloquei, Arthur perguntou, já colocou na sua casa? Tem que começar por aí. É, já tinha para aquecimento de água e eu coloquei iluminação. É, da parte externa toda, iluminação decorativa, né? Não é iluminação, apesar que tem uma iluminação mais funcional, que é um sensor de presença, quando eu, na área de serviço da casa, sensor de presença, eu que ilumino ali à noite aquela região, e em toda a parte da piscina eu coloquei umas seis em cima, seis negocinho pequenininho assim, né, de iluminação, bastão, né, que chama, sei lá, mais uns quatro de chão embaixo, mais um grande na árvore. Seja, eu gosto e faço, não só. Podia fazer mais? Poderia, mas acho que já estou utilizando energia solar. É, meu celular pifou. Primeira vez aqui, Vinícius, beleza? Altos trabalhos, 818 energia. 818 energia, beleza? Legal. Tão bom estar de férias e ver ao vivo. Estou em Porto Alegre, Jefim. Ontem, hoje eu tenho uma palestra aqui na Feira Brasileira do Varejo. Joga em Porto Alegre aí. Feira Brasileira do Varejo. E ontem eu fiz um encontro com alunos, Radioco Filhote, que eu chamo, alunos do. Criatividade. Sempre massa, sempre massa, sempre bom ouvir as histórias da galera, conhecer a galera, ter um contato mais próximo. Chuveiro. Em termos de economia, apenas empatou. Putz, Ramon, pra mim empatar é uma vitória, né? Porque ou você tá fazendo energia limpa, que por enquanto empatou e que, enfim. São várias coisas, né? O exemplo para outras pessoas, a poupar energia para o planeta. Eu estou em Porto Alegre, Guilherme. O custo não compensa ainda. Ainda não compensa. Cara, para mim empatar, tudo é percepção, né? Então, pessoal, aqui ele fala que retorno de investimento. Vê que interessante. Basicamente, o cálculo é preço da tarifa de energia da sua cidade versus potencial de geração de energia baseado em insolação e tal. Então, cruzando os dois dados, por exemplo, Belém é a capital com a tarifa de energia mais cara e a cidade com a maior capital com maior potencial é Recife. Mas cruzando os dois dados, ou seja, em quanto tempo se paga o investimento baseado na economia da tarifa e no nível de insolação? Belém, em primeiro lugar, 3,3 anos. Recife, 3 anos e meio. Então, é o investimento que você faz. E que demora o tempo para retornar, né? Nem todo mundo tem condições de estar priorizando esse tipo de investimento, mas cada vez mais, graças à evolução. Exponencial tecnologia vai ficando mais barato. Mais barato, melhorando a performance, tanto de captação quanto de armazenamento, que é uma parada importante, o armazenamento é muito importante, né? A energia solar tem uma característica que da geração não coincide com o momento, o pico de geração não coincide com o pico de consumo. Ou seja, a geração ocorre quando o sol está rolando, mas a maior parte do consumo ocorre à noite. Então, ou você precisa ter uma grande parada de armazenamento, uma grande tecnologia eficiente de armazenamento, ou você precisa ter uma tecnologia de transferência. que é uma coisa que já temos projetos, tipo assim, eu gero, produzo agora que está de manhã e transfiro essa energia, não sei como, para uma cidade que esteja à noite. Enfim, mas mostra que vi o vídeo você no solar. O incentivo fiscal. Acho que tem algum incentivo fiscal, viu, Porfírio? Tem algum incentivo, não sei se são suficientes. Jefinho, bom dia. 5 anos para investimento. Evolui demais. Acabaria tendo que trocar. Aqui fala, Ramon. Que esse prazo de para reaver, ele todo mês ele baixa. Tem 3,3 anos, Recife 3,5, Rio de Janeiro 3,55, Cuiabá 3,58, Manaus 3,59, todos abaixo de 4. Quase entrando numa 7, faltou um pouco de retorno, mas na próxima turma dará certo. Um pouco de retorno da equipe, nossa, foi. Foi. É bem caótico esse período de inscrições, porque assim, áreas de pessoas que mandam e-mail, que ligam, perguntando informação. E a gente, cada vez mais se organiza melhor para atender bem, mas cada vez a demanda aumenta. É foda. Fortaleza? Cara, palestra de Fortaleza, eu tenho alguma coisa marcada em Fortaleza, mas não lembro agora. Mas eu não sei se é fechado ou aberto, né? Registro nascido no Rio de Janeiro. Aquele telhado do Elon Musk. Hugo Miori. Minha palestra hoje aqui é 1h30 da tarde. Hoje do almoço. Feira brasileira. A internet isso até é foda, papai. É, parece ser boa, né? Eu nem contratei nada especial, não. Ainda é caro e tem que ligar no quadro de luz, aí o wireless acaba. Mas como é que é isso aí, André? Não sabia disso, não. Qual é a relação do wireless com a energia solar? Ah, sim! O sócio wireless. Tem que ligar no quadro de luz. Sim, tem, mas o wireless, André. Por exemplo, eu agora. Não sei quem me acompanha no Stories, no Instagram Stories, mas. Na minha casa tem uma. Na garagem tem uma pequena grama e é nascente, né? Então de manhã todo dia tá um sol massa lá. E cada vez mais eu tô trabalhando ali no sol, tô trabalhando na garagem agora. Boto cadeira lá, tá, boto flip chart, celular e. E aí, tipo, se ali que eu estou na garagem, meio que no meio da rua, no meio do jardim, eu preciso de energia. Seja para ouvir uma música, eu posso comprar um tocador de música. Dando um exemplo assim, de que o uso wireless, ele não é o uso padrão para conectar no quadro de luz da sua casa, mas ele é um uso situacional, acampamento, porra. Cara, quanta oportunidade existe, meu Deus do céu, quanta oportunidade existe. Eu sempre já tenho coisas. Mas continua com tendo oportunidade de criação de produtos baseados em energia solar para o mercado de camping. Puta que pariu. Já deve ter, mas puta que pariu. Bruna Cardoso, Rádio Papai para a turma 4. A gente vai editar. E aí deve liberar no máximo agosto agora. Bruna, foi massa, deu pro papai, hein? Umas baterias em casa. Como era o tempo da pedra? Ligação cibernética falando do curso. Ah, Adonis. Ia fazer um update, mas deixei pra última hora, tendo problema. O próximo me escapa. Massa, Ivana. Quando você fala de energia, Nikola Tesla tem que ser lembrado. Então, tá lembrado aí. Atendimento de vocês é massa. O motorista do Uber me ligou pessoalmente. Dessa vez não deu. A gente se esforça a fazer. O nosso atendimento, ele é com certeza o melhor que conseguimos. Com certeza. É o melhor que conseguimos. Não é o melhor da humanidade, mas é o melhor que nós conseguimos. Transferência de energia não seria tão. Na última Singularity, um dos brasileiros que foi, o único brasileiro que foi, Alexandre Paris, o projeto que ele fez lá na Singularity foi de ter, fora do planeta, lá um satélite meio que recebendo energia e tabelando e mandando pro lugar. Viagem, mas. Mateus, todo dia a Terra recebe mais energia do que utilizamos num. Em um ano, no mundo todo. Só precisamos captar, Mateus. Captar é armazenar e transferir. Sempre o desafio não é só captar, é armazenar e ou transferir. Recebe o Arthur com a conversação. Quando eu falo transferir, é transferir a longas distâncias. Que, inclusive, alguém falou do plan. Essa foi a grande sacada do Tesla, né? Porque o Thomas Edison é considerado o pai da energia elétrica, mas o modelo de Thomas Edison era um modelo que a energia, como é que é, corrente alternada, não sei qual é, corrente contínua, alternada, não sei qual é quem é agora, mas o modelo de Thomas Edison, ele era curta distância. Sabe qual era? A visão de negócio do Thomas Edison, a visão dele era que todo bairro teria que ter uma pequena usininha de geração, já que a transmissão era de curta distância. E ele queria ganhar dinheiro franqueando essas usininhas. E o Nikola Tesla foi o cara que criou a possibilidade de você transferir longa distância, a gente não precisar ter uma usininha em todo o bairro, e sim uma usina na puta que pariu que chega onde a gente tiver. Edson é contínua. Tesla é alternada. Tomás é contínua. Edson é contínua. Caralho, agora. Sorteio do livro, Camila. Sorteio do livro quando atingir 200 pessoas. Nunca atingiu. Então agora eu tô na dúvida. Thomas, Edson é contínua e Tesla é alternada, não é isso? Como é que eu vou decorar isso? Edson contínua. Não, Edson contínua não. Thomas Edison é contínua. Ah, Thomas e Tesla alternada. Beleza, Tesla alternada. Tem o T, né? Tesla alternada. São palavras que se parecem, porque tem o TE no meio e tal. Então, acho que aí eu associo. A redenção energética brasileira. Fernando Trigueiro, professor. Será através da solar eólica. Também acredito, professor, que. E, cara, eu estava vendo uma matéria dizendo que nesse mundo. Deixa eu ver essa matéria aqui mesmo, Amazônia em Risco, eu acho. Esse caminho que o mundo está tomando, que o pessoal chama de caminho do baixa emissão de carbono, né? Sustentabilidade, blá blá blá, é um caminho que pode que o Brasil vai ter um grande posicionamento nesse caminho. Que o Brasil, pô, tem um potencial de ir num mundo em que o baixo carbono vire essas políticas virem padrão e virem estratégicas, o Brasil tem uma grande oportunidade. Cara, vê que bizarro, né? Que existem os países com menos sol são os mais ricos hoje em dia. De forma generalizada, né? Então, a Europa tem menos sol do que a África, né? Os Estados Unidos, acho que na média, tem menos sol do que o Brasil. Ou seja, os que têm menos sol são os mais ricos. E talvez o sol seja a grande moeda, porque energia. O mercado que rege o planeta é o mercado da energia. Ele é a sustentação da humanidade. É a energia. Precisamos de energia. E esse é o mercado que a gente, quando fala, está Tá passando por mudanças, o mercado de hotéis por causa do Airbnb, o mercado de delivery de comida por causa do iFood, tá passando por grandes mudanças, o mercado de educação. Agora, o mercado de energia solar é o maior mercado. E ele também vai passar por mudanças, por ser maior, ele. Por ser o maior mercado, ele. As mudanças são mais difíceis, né? Existe uma pressão, lobbies para não ter mudanças e tal. E os. Agora eu vi um sheik árabe lá, dizendo, achei genial, dizendo que. Rapaz, se voltou, desperto, viu? Porque A internet do hotel caiu, alguém elogiou a internet do hotel. Rapaz, se voltou. Voltou. O vídeo caiu, testando de boa, sem áudio. É, alguém falou da internet do hotel, a internet caiu, mas o Google Hangouts é muito esperto, né? Voltou, ele tá aí. Deve estar dando lá vendo o que ocorreu. Nada, fico relax quando cai a internet. Pega ali no malandro, mostra a importância da energia. Energia singular. Energia singular. Indo para o plural, vira esoterismo. É interessante. Energias. É verdade. Energia singular. Quando bota no plural, vira. Eu falei, o shake cortou. Ah, não, eu ia falar. Não pegou a parte do shake. Caralho. Não pegou a toda. Eu falei pra caralho do shake. O shake disse que o negócio dele de petróleo. O negócio dele vai acabar. Não por falta de petróleo, mas por falta de demanda por petróleo. Não demanda por energia, por petróleo. Ou seja, ele acredita que antes de acabar o petróleo, não sei quanto tempo vai acabar, mas ele acredita que antes de acabar o petróleo, vai haver uma grande ruptura e mudança de matriz energética. E por isso o negócio dele vai quebrar antes de acabar o petróleo. A visão do próprio Sheik. Por causa de outras energias. E aí o Ramon falou uma coisa interessante aqui, que a eficiência tem dois vetores de crescimento aí. Tem a eficiência das placas e das baterias e da transmissão e também dos equipamentos elétricos que passam a consumir menos. E isso impacta na eficiência do sistema como um todo, né? A energia solar você tem que ver como um sistema como um todo. Não basta só a captação, armazenamento e consumo otimizado. Essas três camadas são universos diferentes, do universo de captação, universo de armazenamento, o universo de transmissão em longa distância e o universo do consumo dos eletrônicos. São quatro universos em que a tecnologia está crescendo exponencialmente. É lindo, assim. Como eu tenho filho agora, né, tudo para mim agora é quando a minha filha estiver maior. Eu acho que vai ter uma grande parada massa acontecendo aí. 7h45, vamos lá. Eu vou... Aqui, papai, não voltou nunca mais. Oxê. Fogões elétricos ainda gastam. É mesmo, fogão elétrico. É assim, imagina. Boa, Ramon. Galera, 7h45, vou tentar voltar a respeitar o horário aqui, porque hoje eu entrei na hora, né? A hora, meia horinha, 7h15, 7h45. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta aí. Cheiro, bom dia, papai. Quem foi de Porto Alegre, apareça lá no Barra Shopping Sul, Feira Brasileira do Varejo. Minha palestra é 1h30, mas o evento todo é bem legal. Devo chegar antes por lá. Valeu, cheiro.